Sente a pegada, meus parça, não é brinquedo o slash na cara, nem muito menos os armamento nas fotos postadas. Tamo na estrada pra fazer revolução, com ou sem política, sem mídia, nós invadindo as mansão. E os barracos? Via onda sonora dos rádios, somos a voz do sistema carcerário. E é fácil, multishow, clipe MTV, quem conhece do flow, quem passou por aqui, sabe bem que a ideologia já era, enfim, o rap que as boizinhas ama meme, fuca tudo atrás da internet. De champanhe nas boate, cordão, ouro e prata, CRV fumando um de peão na quebrada. Tá feliz? No iPhone, Snoopy, Nova York, Paris, enfim, Facebook. Mas depois pede paz, bandeira branca nas praças. O tráfico que você financia é o que mata, sem dó. E eu já avisava faz tempo, então seu ramelão aqui na rua experimenta o veneno. Periférico fabricado por nós, nós somos a favela e não tem boi pra playboy. Nós somos a favela e não tem boi pra playboy. Nós somos a favela e não tem boi pra playboy. Nós somos a favela e não tem boi pra playboy. Favela e não tem boi pra playboy. O funk da mulher no sertanejo nem se fala. Nós do rap é favelado, tudo pique, calça larga. E um trutinha me disse, e eu calado reparo no estilo, fico observando as ideias, postura do bico. A cada fala a mão fazia um gesto de arminha. Disse que os bons tempos era quando nas rimas continha xingamento à polícia, mas foi uma fase. O que hoje é mil grau, rolê com as mina da faculdade, condomínio alta classe, festinhas de swing na piscina aquecida, duas pedrinhas no whisky. Cês estão de chapéu nessas de cepa, tentando fazer os moleques se conscientizar. Não demorou, entrei de sola no peito, de chapéu, o quê? Vacilão, olha o respeito. Somos o gueto querido e com orgulho favela. Nosso sangue é mistura de Lampião e Mandela. Se a rua pro seis é perigo e não presta, pra nós é playground, é nós que domina ela. Cuidado onde cê pisa, porque o campo tá minado. Tem morteiro e traçante a todo instante, assalto. Então não chora, neném, quando vê na sua frente os moleque de Glock, nada adolescente, gritando: pra você perder, puta socialite. De nada adianta ter facção no seu pendrive. Favela e não tem boi pra playboy. Nós somos a favela e não tem boi pra playboy. Nós somos a favela e não tem boi pra playboy. Nós somos a favela e não tem boi pra playboy.